tem que respeitar. Diz jovem é diferente. Em nome de Gleison Som, Media Play Studio, Baterias Moura e Odondo Face, daremos início ao CD da mais famosa do Brasil, Mi Jovem 2017. Alô, vovô, eu vou começar. Sucesso continua. Girl, put your love on me, 'cause I won't let you down. I won't let you down. I will be singing. Girl, put your love on me. Duarte. Vitor Asa de Tinga Maranhão. Forte abraço, Claudinho Leite. Alô, Clisten de Igualável de Porto de Mas. Alô, Fernando Souza. Valeu, Luquinhas Reis. Nosso parceiro DJ Neto Duarte, DJ Ibson Pontes. A rapaziada que faz a diferença aí. Valeu, moçada. Abraço pra você. Não tente entender, muito menos copiar. Este é mais um CD com o selo de qualidade. DJ Duarte, inigualável. When you say that he's the one that you want, and you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any guy like you deserves a gentleman. Tell me why you'll be wasting time on all your wasted time when you should be with me instead. A melhor e mais famosa Biz do Brasil. Parceiro Joete, pra começar o ano com o pé direito, 2017 não poderia ser melhor. O CD da mais famosa do Brasil tem que ser com Gordito aqui, ó. Qualquer momento, no meu som só toca DJ Duarte. Esse é o CD da Biz mais famosa do Brasil. Suspensão de meia polegada, rodas cromadas, iluminação show. Agora com 28 alto-falantes, um projeto Gleitonson. Será que tá batendo, vovô, agora? Tente entender, muito menos copiar. Este é mais um CD com o selo de qualidade DJ Duarte, inigualável. Jovem 2017, o sucesso continua. Som, Media Play Studio, Adulto Face, Baterias Moura, Infowork Informática, MF Pinturas e Autoelétrica Belka. Em qualquer lugar, a qualquer momento, no meu som só toca, toca, toca, DJ Duarte. Melhor e mais famosa Bizzy do Brasil. vovô? Tô me perguntando aqui se tu abusou muito pra entregar esse teu CD aqui. Até que não, né, vovô? Tá ficando velho aí, tá ficando mais calmo aí, as forças vão se acabando, né? Sabuga, vovô! A little time and some tenderness, you'll never buy my love. DJ Duarte, inigualável. Let's go out and be wild, do it while we can. Ooh, ooh. Running free in the world, we got all we can. É diferente. Prática! Prática o quê, vovô? Para de ser burro, sabe nem escrever. Vou falar do meu jeito mesmo. Leve a minha jovem para a sua cidade pelo telefone 099-9955-8039. Falar com ele! Joelison Souza! O nome feio. CD produzido aqui. Todo mundo ouve. DJ Duarte. my girls, I'ma have a good time. Step up, be a chit-chat, feeling my vibe. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, I'm not it. Don't act like you know me, like you know me. I'm not it. I am not your homie, not your homie. Ooh, I'm not it. O sucesso continua. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, I'm not it. Don't act like you know me, like you know me. I'm not it. I am not your homie, not your homie. Ooh, I'm not it. Don't act like you know me, like you know me. I'm not it. You don't know me. Que com certeza fortalecem com a Bijovem, a mais famosa do Brasil. Valeu, DVD Bijovem, amigos do Papito, The Doses, Bar do Amigão, Projetos Gleiton Sul. Essa é a rapaziada que com certeza faz a festa acontecer. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? No, thanks for asking. Ooh, I'm not it. Don't act like you know me, like you know me. I'm not it. I am not your homie, not your homie. Ooh, I'm not it. Em 2017, o sucesso continua. Thank you. Rapaziada da equipe venenosa, por onde passa é sucesso. Onde chega o agito é garantido. Alô, Luiz do Som. Valeu, Igor Alencar. E aí, Leandro Souza. Vamos nessa, Fernando Eletrocaco. Manda daí. Que eu esculacho daqui. O meu som só troca DJ, DJ Duarte. Famosa Biz do Brasil. Você vai ouvindo, curtindo e dançando Bijovem 2017. Módulos Stetson e agora com 28 alto-falantes KS. Ei, tem que respeitar. É Bijovem ponto final. Laboratório da música é aqui. DJ Duarte inigualável. Que faz o movimento automotivo uma verdadeira festa. F-250 Melindrosa Super Truck. E vovô, por que tu colocou a Melindrosa aqui como primeiro, hein? Para de ser babão, rapaz. Vamos lá, aí, o S10 Cabaça. S10 Playzona, S10 Cala Boca, Celta Atrevido, Celta Espanca e Celta Play. meu som? Só troca DJ, DJ Duarte. Sucesso continua. Aproveitando, mandando um forte abraço ao nosso parceiro da Saveiro, Mega Cabaça, Saveiro Furiosa, Balzinho Cabaça, Carretinha Sensação, Carretinha Bar da Cirlane, Caixinha Venenosa, Caixinha Quixabeira, Caixinha Espaço Mil e Caixinha Mijona. Mijona? É até essa aí, vovô. Vou te contar, viu? Produzido aqui. Todo mundo ouve. DJ Duarte. Música. Biz Jovem, a melhor e mais famosa Biz do Brasil. Estrutura de som e luz, top DJs que com certeza fazem a diferença. Alô DJ Júlio Coelho, DJ Natan, DJ Felipe Gustavo, DJ Elias Ux, DJ Marcelo Pedra, DJ Gilmário, DJ Edmix, DJ Steve, DJ André Pancadão, DJ Emerson, DJ Jefferson Mix e DJ Edmix. Por que tu deixou o Ed por último, hein, velho? Dá um tabef nessa cabeça seca aí, Ed. Jovem é diferente. Chop on front lane. Fernando Eletrocar, valeu Nilson Carvalho, alô Luciana, valeu Will Guiner Cunha, forte abraço Elton Félix, patrocinadores oficiais de Inigualável, forte abraço do Papito. Só troca DJ Duarte. Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar, acabar, acabar, acabar, acabar. Jovem 2017, o sucesso continua. Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar. Toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Mal de perder, tinta no cabelo, pés no salto alto, cheios de desejo, vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se derreter. Ela é puro êxtase, êxtase. Ela é puro êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase, êxtase. Ela é puro êxtase. Toda quarta-feira ela sai sem pressa. rapaziada do Facebook que fortalece junto com a gente. Valeu, Patrick Cavalcante de Taça Fragoso. Valeu, Jackson Nascimento, Jacundá. Alô, Eduardo Cardoso, Jamerson Duarte, os desejados. Alô, Léo Souza, e forte abraço, Pedro Almar, de Baião, estado do Pará. Até rimou aí, ó. Ficou legal. A gente vai chegando ao final de mais um trabalho. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Rapaziada que sempre participa com a gente aí, muito obrigado mais uma vez. Finalizamos em grande estilo, vovô. E tamo junto, hein, meu parceiro. Valeu, moçada. Tchau, tchau. Joed, visualiza que é mídia, né, amigo? O laboratório da música é aqui. DJ Duarte inigualável.